familiares do Vanderlei Guedes, que mora em Brasília. Um abraço a todos vocês de toda a região, de Santa Rita de Cássia, muito obrigado. A todos vocês também de Adustina, no Estadão da Bahia, muito obrigado. A todos vocês de Vanderlei, aí no Estadão da Bahia, um abraço, viu? Vanderlei FM exibindo o nosso programa. Um abraço, Rochinha, todos da equipe. Um abraço a todos vocês, viu? Jorge e Matheus cantam Prisão Sem Grade. Só você que fez com que eu ficasse assim. Não há nada que eu possa fazer a não ser me envolver. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, um clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Eu sigo te amando e todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, um clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Você me seduziu, me hipnotizou, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Rony Carlos Santos, em Santa Luzia do Paruá. A audiência fantástica aí, né? Muito obrigado. Aí, meu amigo Cacá, um abraço, Cacá, locutor também aí em Santa Luzia do Paruá, a rádio que exibe o nosso programa aí. Nós temos duas parceiras em Santa Luzia do Paruá. Nós temos a rádio Tropical FM, Isa Torres, todos da equipe, um abraço, muito obrigado, viu? Em Santa Luzia do Paruá, um abraço, muito obrigado pelo carinho. O Brasil inteiro está ligado, todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo pelo Brasil inteiro. O locutor Gilmar, da FM 104 em Condeúba, né? Um abraço, Rádio Liberdade FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, tá bom? Vamos em frente, quem canta bonito agora, Victor e Léo, O Tempo Não Se Apaga. Música.